sozinho, eu tô chegando aí. A gente brigou, saudade apertou, então me chama que eu vou. Ela briga com o namorado, vivendo escuta no meu quarto. Liga e pede pra me ver, mas quando eu digo é que ele não pode saber. E ele não pode saber, nem pode sonhar. Quando sai da casa dele, vem aqui me visitar. Não pode saber, não pode sonhar. Quando sai da casa dele, vem aqui me visitar. Pode saber, nem pode sonhar. Quando sai da casa dele, vem aqui me visitar. Não pode saber, nem pode sonhar. Quando sai da casa dele, vem aqui me visitar. Eu tô chegando aí. A gente brigou, saudade apertou, então me chama que eu vou. Ela briga com o namorado, e vem descontar no meu quarto. Liga e pede pra me ver, mas quando eu digo que ele não pode saber. E ele não pode saber, nem pode sonhar. Quando sai da casa dele, vem aqui me visitar. Não pode saber, nem pode sonhar. Quando sai da casa dele, vem aqui me visitar. Não pode saber, nem pode sonhar. Quando sai da casa dele, vem aqui me visitar. Não pode saber, nem pode sonhar. Quando sai da casa dele, vem aqui me visitar.